Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo, 1:03, tá começando o Pretinho Básico nessa tarde de sexta-feira. Pretinho Básico vai no oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip, por R$549 só na Colombo. Depois desse jogo morno, continuamos aqui no estúdio da Atlântida, agora sim, pra começar o Pretinho Básico. Essa propaganda da Coca é ótima, comemore do seu jeito. Como é que tu comemora, Neila? Pelado, nu. Adoro o presente que eu me dou. Saio correndo, gritando Brasil, Brasil, Brasil. E aí, Everton Cunha, tudo bem? Tudo bem, você está bem? Eu estou com satisfação, pessoal, o Maurício está bocejando. Não tava, cara. Arrotando. Arrotando silenciosamente. E aí, KG, tudo aí, beleza? E aí, beleza? Boa tarde. Max Piangers. Beleza, Maurício, tudo certo? Porã. Oi, Maurício. Tudo bem? Eu gosto da mãozinha na cintura do Maurício apresentando o programa. Eu vou dar uma descansada. Vou olhar aqui, ó, com as duas mãozinhas, uma em cima da outra. Eu acho que o principal destaque é o jogo do Brasil, né, cara? Não. O principal destaque é qualquer coisa menos esse jogo do Brasil. Que jogo chato, né, cara? Qualquer coisa. Destaque foi o Costa do Marfim e a Coreia do Norte. 3x0, né? 3x0, 3x0. Não valeu nada, né? Não valeu de nada. Mas desagradável, né, gente? Desagradável. Brasileira. O Milton Leite, boa, acabou de botar no Twitter dele, aliás, os trending topics do Twitter é Cala a Boca Galvão em primeiro, Michel Bastos em segundo. Vocês podem imaginar por quê. O Milton Leite, narrador da Sport TV, falou que Michel Bastos e Felipe Melo não poderiam estar na seleção brasileira e que o Júlio Batista joga bem Copa América e Copa do Mundo, não joga nada. Eu discordo do Leite. Ah, tu tá defendendo o Felipe Melo, cara? Eu gosto do Felipe Melo, cara. Eu acho que tem que ter um monstro ali na frente da defesa. Mas tu viu que ele quase complicou ele hoje, né? Ele pode complicar, mas ele é um animal, cara, entendeu? Tem que ter um cão de guarda ali. Já quanto ao Michel Bastos, eu não sei porque que o Dunga tá insistindo. É o terceiro jogo do Michel Bastos. Porque não tem Bastos... outro, meu. Pô, tem o negão Gilberto, cara. O Gilberto é ala, cara. O Gilberto vai deixar muito desprotegido. Mas e aí, cara? Que o Michel Bastos também é ala. O Michel Bastos também. Não, quase não vai pro ataque, cara. É verdade. Quase não ataca. E quando ataca, não sabe nem dominar a bola. Esse negócio de Felipe Melo tem que ter um monstro ali na frente, tem que ter um monstro que nem o Dinho sempre foi. O monstro é um monstro dentro e fora de campo. Mas é mais ou menos o mesmo Felipe Melo, cara. Carinha, jeitinho. E o Fábio Santos nem viajou pra Copa, né, cara? Isso é um fim da picada, aí não vai. É, Maurício? E o Bruno Colasso. Bruno Colasso tá lá pro preto. É brincadeira. Sabe quem vai ser o vice do José Serra, Marcos Pianches? Não, dá pra mudar de assunto? Vocês querem falar mais do jogo? Dá pra mudar. Quem vice do Serra? José Serra. O Felipe Melo? Não. Tenta outro, é nome duplo. O Ramírez. Não. Nome duplo? Gilberto Silva. Júlio Batista. Júlio Batista. Não, vai ser o AS Júlio Neves. César. Não, segundo o Roberto Jefferson disse no Twitter agora há pouco, o vice de José Serra vai ser o Álvaro Dias, ex-governador do Paraná. Acho que ele é senador atualmente. Ele é senador. Olha, é um nome assim, enfim, desconhecido do grande público, enquanto a Serra vem com o Temer, que é um cara público. A Dilma, vem com o Temer. O vice do Serra não tem tanto nome, né? Não agrega tanto. Claro que tem, sim. Cara, bem, o Álvaro Dias, ele era cotado pra ser presidente na época do Collor, eu acho que era. E ele é adorado pelo povo lá do Paraná. Fez algumas coisas boas lá, enfim. Tá aí. Esse é um dos principais destaques aí do Clique RBS nesse início de tarde. Animado, o vice do Marina Silva, o vice é vendedor de Avon também, que nem a mãe do... da Natura. Não, Natura daí, cara. Eu acho que a maior sacanagem dessa eleição aí que tá acontecendo, né, é que se polarizou tanto na Dilma e no Serra, já a imprensa já polarizou isso, né? Que a Marina Silva tá sem nenhuma chance, né, cara? Já polarizou! Eu acho uma sacanagem, cara, porque a Marina me parece tão preparada quanto os outros dois. Dá a notícia do TAM lá, meu. Deu um susto ontem no aeroporto Congonhas, em São Paulo. Quase que acontece uma colisão com um avião da TAM. O avião da TAM teve que fazer uma manobra para evitar uma colisão em São Paulo. Inclusive, estava no voo. O Romeu Tuma, aquele da ex-ministra da Justiça, estava no voo. E todo mundo saiu ileso, mas foi mais um... Mas o que aconteceu lá? O avião acabou, passou, a pista, igual? Ele teve que fazer uma manobra de emergência para evitar a colisão com uma outra aeronave quando se aproximava do aeroporto de Congonhas. O avião estava descendo e tinha uma aeronave na pista. Isso comprova mais uma vez que Congonhas não suporta tanto voo, cara. Congonhas não tem como receber tanto voo quanto recebe. E não recebe. Tem o que fazer ali, né? Porque Congonhas é no meio da cidade de São Paulo, não tem o que não fazer. Não tem pra ampliar. Não tem pra onde ampliar. E o pior não é isso. Não, o pior é que Guarulhos tá lotado, tá super lotado também. Mas isso aí é em tudo quanto é aeroporto do Brasil, cara. E o Brasil... Aqui, o Salgado Filho também é um caos, meu. Tá, não, mas o Salgado Filho ainda... Não se compara, pô. Não se compara, não se compara, mas também Congonhas é um caos de verdade. É quase um Guarulhos tá lotado, não cabe Congonhas, ele é quase um aeroporto doméstico recebendo um movimento de aeroporto internacional. É que Guarulhos é um aeroporto internacional. Todos os voos que saem pra fora do Brasil... Saem de Guarulhos. Sim, a grande maioria. Alguns saem do Rio também. Galeão, mas a grande maioria sai do Guarulhos. O que que poderia ser feito? Podia... descentralizar um pouco, né, esses voos pra fora. Por exemplo, o aeroporto de Salvador, por exemplo, poderia até a aqueles viagem do mais Nordeste, curta pra alguns lugares da Europa. Fortaleza, Natal, Recife. Exato, exato. Né? Isso, descentraliza É verdade, é uma boa ideia. E aí tu pode botar sei lá, não sei se isso é viável, mas aí tu, sei lá. É verdade! É verdade, né, Marcelo? Eu tenho uma notícia aqui que vai deixar o Brasil estarrecido. É verdade, notícia estarrecida. Vocês não imaginam o que aconteceu? Vocês não imaginam. A polícia australiana está chamando dois sujeitos de Debbie e Lloyd. É um filme aquele, né, Marcelo? Como os dois personagens do filme americano, o comportamento dos amigos da Austrália é um tanto debilóide. É verdade, eu sei porque eu escrevi a notícia. Eles atiraram um no outro pra ver se doía. É verdade, Marcelo. Logo depois concluíram que sim. É verdade, vamos fazer essa brincadeirinha, Marcelo? Vamos fazer essa brincadeira aqui no Cala programa. Cala a boca, Marcelino! Os dois têm 34 anos e tinham passado o último domingo enchendo a cara de cerveja. É verdade! Decidiram atirar um no outro com uma espingarda de pressão pra verem se os tiros de chumbinho se os feriam. Penetrando em suas peles. Ah, não, penetrando cara, na pele, né, Marcelo? Depois de se acertarem nas pernas e na bunda, eles foram para casa com a constatação de que dói muito. É verdade. Dois dias depois eles foram ao hospital. Só dois dias depois passou a bebedeira. Não estavam mais anestesiados. Quem aqui, meu amigo, nunca ficou dois dias bêbado enchendo a cara? Quem nunca levou tiro na bunda? É verdade, Marcelo. Quem aqui? Tiveram que passar por cirurgias que retiraram pedaços dos projéteis do seu corpo da sua bunda. É o chumbinho. Sabidamente, a polícia cancelou a permissão de porte de armas aos dois e confiscou a espingarda. Ah, sabidamente. Isso me lembra aquela história do Manuel, né? Que tava com o parceiro dele, te lembra, Manuel? Ah, eu que estava. Que viu uma coisa de bosta e não sabia se era bosta. Como é que foi? Exatamente, aquela. É uma história longa e posso contar na. Pode. Depois da outra. O Manuel tá cansado hoje, né, Manuel? Eu estava torcendo. Não era a folga dele hoje, cara. Cara, tem que vir torcer pra Portugal. Notícia agora do Globo.com, hein? Esse jogo aí vai ser lançado em DVD pra quem tem problema pra dormir. Esse jogo Brasil e Portugal quem vai fazer muito insônia. Sucesso, né? Vai daí, Everton Cunha. Ah, pois não, foca. Claro. Olho no lance. Prezados pretinhos, peço que não me identifiquem. Opa. Não vamos identificar a pessoa. Não você vamos. Que não quer ser identificado, faça como esse ouvinte. No começo do seu isso, e-mail, coloque, não quero ser identificado, porque senão a gente vai ler e vai falar o teu nome. Exatamente. E aí, então, segue dizendo. Irei fazer um desabafo a vocês, pois estou cansada, muito cansada, de me empolgar com os homens. Ultimamente, o que mais tem acontecido comigo é a fuga dos homens que se aproximam de mim. Tem bafo. E pergunto-lhes. Será um bafinho? Pessoal, cala a boca, porra. Pessoal do Pretinho, por quê? Tenho 25 anos, sou morena clara, 1,70m, cabelos compridos, 6 avantajados, pernas longas. Fotos para... Castanhos, olhos, também castanhos, sorrisão, frequento academia quase diariamente. Resumindo, pra feia eu tô longe. Pra burra eu também não sirvo. Tô quase me formando em engenharia pela URGS e digo também que não me falta conteúdo para uma boa conversa. Procuro ter uma vida social ativa. Saio com minhas amigas, gosto de festas, de dançar. O Piangers acabou de bocejar, de tudo que é tipo de música. Enfim, sou uma jovem bem normal para a minha idade. pois agora faço um relato. Queridos pretinhos, todos, eu disse todos os homens que se aproximam de mim fogem. Tu é perfeita demais, se assusta. Assim, simplesmente assim fogem. É, Maurício, é assim. Puxa vida, eu não quero casar no primeiro encontro, minha gente. Não sei o que está acontecendo, se é comigo o problema, se é algum cacuete contigo, que eu tenha. É contigo, tem que te embarangar um pouquinho, né? Só sei que está muito difícil de conhecer uma pessoa para se relacionar e para sonhar com algum futuro. Ah, mas isso é muito difícil. Ai, cansei de me empolgar, cansei. Vou ver agora aqui. Cansei de me empolgar com alguém e esse alguém fugir logo em seguida. Se eu me empolgo, se eu demonstro que curti ficar com a pessoa, eu não quero me casar no primeiro encontro. Eu só quero conhecê-la e ver se ela é uma pessoa interessante para me relacionar. Talvez ela seja chata. Vocês tentariam me ajudar a encontrar uma resposta para pelo menos uma dessas inúmeras perguntas que tenho. Um beijo grande a cada um de vocês. É, pelo tamanho do e-mail, pelo jeito que ela fala, ela é chata. Muito pode chata. Ser. E aí, olha assim, é bonita, é interessante, você conversa. Mas é chata. Sai a primeira vez, daí tu releva. Não, é meio chatinha. Na segunda vez é chata, na terceira é um abraço. Ah, não, é chata. É linda. Se ela não, não for chata, ela tem bafo. Ou também. Mas bafo não atrapalha. Ela é muito apegada, cara. É, não, atrapalha chulé, pra vocês. Chulé. Não atrapalha bafo, pra vocês. Ah, chulézinho é bom. Chulézinho é bom. Chulé até que vai. Deixa as meias. Tira essas meias. O chulé até que vai, meu, mas o bafo não dá. E aí, cara, o problema assim que eu percebo. Atenção, pessoal. Eu percebo nessa menina que não quer se identificar. É que o ela meu é nome muito, dela, Everton. Ela não quer se identificar. Amassou, jogou ela é muito apegada. A quê, porra? Ela tá querendo muito. Ela diz que não quer casar, mas ela tá querendo muito, cara. O que, porra, que ela tá querendo muito? Casar, cara. E aí as pintas se assustam, meu. E aí na terceira. Ela diz que não quer. Não, mas ela tá dizendo que não, mas ela quer. Porque a pessoa que tá com ela não aguenta mais ela. Porque a pessoa já tá vendo, putz, essa mina quer me engatar, meu. Sabes que eu tenho uma história pela contrária, já que o KG pediu pela contrária. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando encontrei uma mina muito linda e quis me casar com ela. Mas eu sempre sofri muito de bafo. Sempre teve um bafo de bacalhau terrível. Eu nunca consegui resolver, então namorei ela sem conversar com ela. E assim como ela namorou comigo, sem nunca ter tirado meia. Porque tinha chulé. Ah, exatamente, Marcos Pinheiros. E assim escondemos um de cada um o segredo e fomos para a lua de mel. Na lua de mel não sabia como dizer para ela e ela não sabia também como tirar a roupa e por consequência tirar a meia na minha frente. E assim ficamos nós. Quando vi, ela se retirou rapidamente para o banheiro, retornou-se e jogou para baixo das cobertas de uma forma muito rápida. Eu não entendi porquê. Eu sei que ela voltou já nua e eu pensei, eu vou até o banheiro e lá eu penso como vou fazer para dizer então finalmente para ela que eu tenho bafo. E só sei que quando cheguei lá vi que as meias dela já estavam no chão. E assim fiquei pensando como vou dizer para ela que tenho bafo e resolvi então tomar coragem, abri uma fresta de porta, olhei para ela na cama e à distância disse, amor, tenho uma coisa para te dizer. E ela lá da cama disse para mim, já sei, comeu minhas meias. À distância. É isso aí, KG, não tem jeito, cara. Aí uma velhinha caindo aos pedaços entra na delegacia. Eu vim aqui e dar uma queixa, meu filho. Ainda há pouco eu tava saindo da igreja quando fui abordada por um homem horrível que tava encostado no beiral da porta. Quando me virei em sua direção, ele abriu a sua capa, exibindo seu corpo nu. Ao ver a minha cara horrorizada, ele disse: vamos fazer amor, belezoca. Eu acho que esse homem deve ser maluco ou estava bêbado. O delegado levanta os olhos, encara a mulher e diz: eu também acho. Vai daí, Porazinho. Olha, tem uma notícia aqui pro meu amigo parceiro MC Guri. É isso aí, se liga aí, vamos lá. Também toquei, Ja Rule, também toquei, grande Jam, Fat Joe, também toquei, Eminem com novo som, também toquei, muito som legal, também toquei, NX Zero, também toquei, grande som da Fresno, novo Restart som. Restart não tocou. Restart, tá chegando aí, com o like, grandes bandas. Muito legal, se liga aí. Onde é que tu vai estar esse fim de semana, Guri? Botando som? bom? Final de semana eu vou estar em LA, tocando, botando aonde? Muito som em LA. Onde é que fica LA? LA, pra quem não sabe, é Los Angeles. Ah. É uma sigla que o pessoal, que só quem é de lá, tá ligado? Vou estar botando um som no novo, na nova casa noturna de David Beckham. Tá abrindo. Olha. Tá abrindo lá. Que beleza, e aí, vamos botar som, exatamente. Estou lançando um guri novo aí também. Qual é? Qual é o guri? Tu vai ter um filho, guri? Justin Bieber. Tô lançando o Justin Bieber. E aí ele tá fazendo muito sucesso aí. Grande Ludacris. Ah, da onde ele é? Gravataí? Justin Bieber. É de Gravataí, é? Não, Justin Bieber é de LA. Aqui, ó, guri, se liga na notícia. Rapper aplica milhares de trotes em serviço de emergência na Inglaterra. Um rapper está deixando os operadores de telefone do serviço de emergência de Manchester, na Inglaterra, furiosos. Ele fez milhares de telefonemas para dar trotes, recitar as suas rimas e cantar. Imagina, só nos últimos 3 meses foram 700 ligações. O rapper com sotaque jamaicano começou com os trotes em janeiro de 2009. As ligações estão causando bastante transtorno, além de fazerem os operadores perderem o seu tempo precioso, que poderia ser usado para dar assistência em emergências genuínas. Elas já custaram 1.000 libras por mês ao serviço, ou cerca de R$ 2.600. As autoridades já conseguiram descobrir que as ligações são feitas de uma das vizinhanças habitadas por imigrantes jamaicanos. O superintendente disse que espera que o engraçadinho não esteja fazendo isso para prejudicar quem realmente precisa de ajuda. Muitas vezes, as linhas ficam congestionadas por causa da brincadeira e do mau gosto do rapaz. Tu, antes de fazer sucesso, guri, fazia isso, passar trote, mandar tuas rimas, como é que era? Olha, Porã, desde que eu saí ali da barriga da minha mamãe, eu já fiz muito sucesso, viu? O que tu fazia antes do sucesso, guri? Primeira corrente que eu ganhei, primeira corrente, já foi assim que eu nasci, eu ganhei uma corrente de ar, bateu ali, que tava porta aberta, ganhei uma correntona de ar e tal, e depois já foi uma correntinha de diamante, corrente de ouro, e agora eu levo essa daqui, uma corrente. Grande essa aí. Exatamente, é de bicicleta. Essa aí vale uns 5.000 reais, essa corrente. Mas esse símbolo aí, o que, que é esse símbolo? É um símbolo que representa paz e humildade. Exatamente. O que tu tá falando, Manoel? Eu queria saber o que tu fazia antes de fazer sucesso. Tu trabalhou em alguma coisa, não? Trabalhei muito. No que tu trabalhava, guri? Ah, trabalhei muito nas minhas rimas, trabalhei muito nas letras e trabalhei também muito, muito, muito, suava muito na empresa de papai. Gerenciava tá os aviões. Como são a mulher e o homem perfeito, Porã? Ah, cara, não pergunta pra mim, meu. Como não é sei. Que é a mulher perfeita pra ti? Diz aí. Cara, diz aí, a mulher perfeita é a minha mulher. Eu concordo. Posso ir embora? Eu vou junto contigo. Segundo um estudo da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, para os homens, mulher perfeita é enfermeira, morena e tem corpo de violão. Para os homens, ou melhor, para as mulheres, o homem perfeito é médico, tem olhos claros e vive de bom humor. É hospital, então. É o negócio hospital. É o Léo da Show de Bola, que é fisioterapeuta, tem olhos claros e vive de bom humor. Aí, ele é o homem perfeito. Foi visto também que a grande maioria dos homens se sente atraída por mulheres com curvas bem desenhadas e não gostam de mulheres com perfil de modelo de passarela. Cara, só um pouquinho, meu. Para aí, cara. Vocês não viram, vocês não perceberam a intimidade que Marcos tem com o Léo da banda Show de... Eu lembrei dele, cara. Da banda Show de. É o único médico de olho claro e que vive de bom humor. O Léo tá sempre de bom humor. Eu não conheço nenhuma enfermeira morena com corpo de violão. É médico? Aliás, conheço uma. É pagodeiro e médico, é isso? Ele é fisioterapeuta. Ah, tá. É pagodeiro e fisioterapeuta? Pagodeiro, exato. Tudo que ele faz de mal pro mundo no pagode, ele tenta recuperar o sendo fisioterapeuta. Mas isso aqui eu achei interessante. O homem gosta de mulheres com curvas e não com perfil de modelo de passarela. Mas tu veio saber disso só agora? Não, mas é para as pessoas se entenderem. Se ligarem, para as mulheres principalmente. É, que esse padrão de mulher magra é bem visto por estilistas que na sua maioria não gostam de mulheres, entendeu? Eles admiram mais homens, eles são homossexuais, são gays. São viados. Isso aí. Que não gosta de mulher, entendeu? Então, homem que gosta de mulher, gosta de mulher. Gosta de sustância. Rechonchuda. Que tem lugar pra pegar. Exatamente. É, velha. E outra coisa muito importante: as loiras perdem para as morenas com cabelos ondulados e longos. Ah, é nóis. 75% dos homens acreditam que um simples sorriso transforma uma mulher numa fêmea sedutora. Olha, e uma boa cozinheira também sai na frente das outras que torce o nariz quando o assunto é fogão. Olha aí, isso aí, cara. Todo mundo quer uma já para as mulheres. Mulher cozinheira em primeiro lugar. 9 entre 10 mulheres olham para homens que as fazem rir e 73% delas querem um parceiro que sempre se dispõe a pagar conta. Ah, olha aí. O estudo ainda revelou que o sexo masculino se preocupa mais com o histórico sexual da parceira do que o inverso. O homem quer saber o passado da mulher e a mulher não quer saber o passado do homem. É por isso que é tudo passado de mulher em cozinha, de restaurante. Mas da metade das mulheres pesquisadas disseram não se importar com quantas mulheres os seus parceiros dormiram. A gente já discutiu isso aqui. Só mulher que olha o Orkut do cara. O cara não olha o Orkut da mulher. Mas se tu ficar sabendo quantos parceiros a tua namorada teve, tu vai ficar de cara. A mulher não. Tu quer me dizer alguma coisa isso? Mas é impressionante que isso aí tudo é constatado numa pesquisa e, no entanto, a atitude é completamente contrária a essa toda que tá aí. Por isso tá tudo confuso, né? Claro, por mais que as respostas tenham sido essas, eu gostei as daquela, atitudes são outras. Gostei daquela parte de 9 entre 10 mulheres gostam de ficar com o cara que as faça rir. Isso sempre aconteceu comigo. Tu tira a roupa, né, Tira a roupa, elas começam a rir. Olha aqui, ó. Vamos algumas ali detalhadas. Diz que o homem gosta da mulher que tá na cozinha. Eles preferem cozinha. Sabe cozinhar. Hoje em dia, a mulher. Seu cozinho, tu lava, né? Quanto mais distante ela puder estar da cozinha, melhor. Mulher diz ali que gosta do homem bem-humorado. Hoje em dia, cada vez mais, a mulher diz que é um. Tu é um abobado! Né? Tu é um abobado! É um abobado. Que é isso? Tu é um abobado! Responsável, bobalhão, babá, tem que ter. Quase 40 anos assim com essas piadinhas. É isso aí, é isso aí. É assim por ano. É bem assim, amigo! É bem assim! É, amigo! É bem assim. E eu não me lembro mais, tu rasgou o papel e jogou fora. Eu joguei, né? Já foi. Obrigado, valeu. É isso aí, porque eu ia dizer da contradição de cada uma das partes, e não mais das outras. Pois porque ao mesmo tempo que o homem fala das mulheres com curvas, etc, e morena fica se desmanchando por loiras azedas. Não. Não. Cara. Não, tô brincando. Tu prefere a Cacau do Big Brother ou a Gisele Bündchen? Não é uma questão de eu preferir. Eu concordo, eu acho que as loiras estão perdendo espaço no mercado e as morenas vão dominar o mundo. As loiras vão acabar, né? Porque elas são gene recessivo, né? As morenas são espetaculares, na minha opinião. Deu aquele silêncio, né? Vamos pro classificado, já. Não, tá muito cedo ainda. Vai daí, Everton. Não, cara, vamos. Muito bem. Ah, essa aqui, certo, também, certo. Ah, lembro que nós falamos das 10 coisas que os homens mais odeiam nas mulheres ou as coisas dos namorados, lembra? Lembro. E aí nós não falamos das 10 coisas que os homens mais odeiam nas mulheres. Vamos aproveitar o embalo e falar agora. Vambora. É a voz delas. Vamos ver. Primeiro. Não, pera aí. Coisas que os homens mais odeiam nas mulheres. Vai. Agora eu quero ver. Não tem ordem, né? Vamos listar 10 coisas e pronto. A segunda mãe. Não adianta lutar contra a natureza. Mãe é mãe e sempre é a número 1. Não caia na bobeira de querer encarar o lugar da mãe. Ela é entidade sagrada. Meu mulher e namorada estão agora, mais para simples seres mortais. Vai que é vai. Eu? Segundo, perseguidora. Você é daquelas que liga de meia em meia hora só pra falar um oi? Quer que ele esteja presente em sua vida 24 horas todos os dias? Não caia nessa cilada. Os homens gostam de cultivar os seus espaços. Cara, isso aí é o pior. Meu. Tipo, é verdade. Fala comigo. Ai, por que tu não tá podendo falar comigo? Vinheta, cara, por favor, Maurício. É assim, porra. Vinheta, por favor, Maurício. Atenção, pessoal, a dica do porão. Cara, isso é um saco, meu. Se tu tem uma mina assim, meu, larga fora que não dá. Viu só, pessoal? Larga fora. O homem gosta de explorar o seu espaço. Não, não é isso, Gauchão. Não é isso, Gauchão. Não confunde a cabeça dos ouvintes, Gauchão. A mulher, nhenhenhen. Bah, mas não é a perseguidora? Não. É melhor que a perseguidora. Assim como o Fernando Henrique Cardoso, os namorados e maridos não são chegados ao nhenhenhen. Mulher que fica falando e reclamando acaba ganhando o cartão vermelho na primeira oportunidade. Como é que é nhenhenhen? Fica reclamando. Ah, o que você vai fazer ali? Por que você botou essa roupa? Mas será que não dá pra perder? Não, perseguidora. professora. É por que tu não me dá carinho? Por que tu não olha pra mim? Me dá atenção. É, carente, não era, tu não é mais como tu era. Carente e insegura. Carente e insegura. É. Isso. Que dupla, hein? 4. Na lista. A James Bond. Faz o estilo mulher espiã. Não deixa os homens muito felizes. Uma mulher que vasculha gaveta, armário, em busca de segredos antigos. Ah, isso é chato. Ouve recados no celular, procura números não familiares na conta telefônica. Pode estar cavando o fim do seu relacionamento. É verdade. É verdade. Outro tipo. E quem procura acha, né, pessoal? Claro. A rival. Se seu namorado... Querendo me dizer alguma coisa. Seu namorado ou marido tem uma amiga fiel, não adianta querer rivalizar com ela. Com certeza você sairá perdendo nessa queda de braço. Não. Homem não tem amiga. Eu agora vou ter que concordar com o Maurício. Não. Vamos ser sinceros, cara. Não adianta. Vamos falar a verdade. O Brasil já é líder, entendeu? O Brasil já tá em primeiro. Vamos falar a verdade, cara. É verdade. Homem não tem amiga, rapaz. Homem quer te comer. Você que tá aí, que tem um amigo. Que é sexo. Que acha que o amiguinho tá saindo pra tomar cerveja só porque... Não tá saindo, não. O amigo... O amigo quer te embebedar. Pra tomar cafezinho. O homem com bastante sal na batatinha frita pra tu tomar mais chope pra ele te... Calma, Marcelo. Calma. Aqui, ó. Um casal tem amigas. Entendeu? Um casal, sim, um homem, casal, uma mulher, um casal tem amigas. Tudo bem. Agora, um homem solteiro não tem amigas. Sabe que eu tô começando. Ele tá querendo muito mais que amizade. Abre o olho. Eu tô começando a pensar o contrário. Eu já fui de um pensamento radical achando isso e hoje em dia eu já penso o contrário. Eu tô casado, Não, mas não é por mim. Não tem nada a ver comigo eu ter amiga mulher. Acontece que a geração mudou, a forma de criação mudou, a forma de crescimento das pessoas mudou. A nossa geração... Os guris são emo agora, né, cara? Isso que atrapalha. Mas fora os emos, é muito mais natural crescer convivendo com meninos e meninas juntos do que no meu tempo, por exemplo. Não, mas eu cresci convivendo com meninos e meninas, cara. Mas não Mas hoje é muito que mais quisesse namorar todas as minhas amigas. Eu gosto de meninos e meninas. Tá, tudo bem, entenderam o que eu quis dizer, vamos passar pra lá. O homem é isso aí, verdade. A desesperada quer afastar um namorado em pouco tempo, é só desatar, falar feito uma maluca sem controle nenhum. Barbaruca. É a nossa amiga do e-mail anterior, né? As que não colocam a mão no bolso. Já foi o tempo que as princesas ficavam olhando enquanto os homens abriam suas carteiras e pagavam todas as contas. É verdade. Dividir ou pelo menos fazer essa sugestão é uma maneira de mostrar que você não está à procura de um... Né? Olha, eu sempre gostei que a mulher botasse a mão no por meu favor, bolso. Maurício, por favor. No meu bolso da minha calça. Maurício, por favor. Da frente. Não, se é dinheiro lá. Da frente. Elas pegavam o drops daí, né? Mas tava sempre no finalzinho, né, cara? Tava sempre acabando o pacotinho do drops. Pastilinha, né? Sempre no final. Sempre no só tinha duas pastilhinhas lá, né, mano? A mulher Excel. Sabe aquelas mulheres que fazem tabelas pra tudo? Quantas calorias podem ser consumidas? Ai, que mala! As extrovertidas. Os homens ficam assustados quando se deparam com mulheres que abraçam, beijam, falam alto e são chegadas a dar shows em lugares onde chegam. Depois eu acho que nós temos que listar umas duas, três que são as piores. Acho que a pior é a extrovertida e aquela segunda. É a 007, a que vasculha. É, a extrovertida junto com a perseguidora. A perseguidora com a extrovertida. A mulher vasculhante é brabo, cara. A vasculhante é ruim, né? Não, mas a basculante é pior, a basculante. A anti-amigos. Anti-amigo. O que que tem anti-amigo? É aquela que acompanha sempre o namorado ou marido. Isso. Mas nunca consegue se entregar à turma. Isso é muito chato também. Age como se fosse um simples apêndice e não faz a mínima questão de ser simpática ou manter algum tipo de conversa com os amigos. Isso é muito chato. Isso é uma cascavel. Por que que eu não posso ir no jogo contigo? É uma não vai jogar com teus amigos. Essa mulher, rapaz. Isso é um saco, cara. Quem mandou este e-mail pedindo não, aqui... Não, minha mulher é maravilhosa. Pedindo aqui um... planejamento, não é? Para o Guilherme Trojá, de Cachoeiro do Sul, né? Evidente, mandou esse belo e-mail que eu recomendo que as pessoas, né, verifiquem, observem, em especial, né, as mulheres. Evidente que eu não quero aqui estar sendo preconceituoso. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Vamos lá para os classificados do Pretinho. Olá, pessoal do PB. Tem um Passat LS 1979 para ver. Cara, vamos parar com isso, cara. Presta atenção no programa, pessoal. O Passat LS 79 para venda. O carro tá impecável, todo original. motor AP 1.6, carro para colecionador, carro é AP, por apenas R$8.000. É o motor AP aspirado, burro. Aceito propostas. Interessados, favor enviar e-mail para Passatão 1979. Eu já tive um Passat com motor aspirado. O Passatão é com dois S e sem tio, né? Passatão 1979 @gmail.com. Vale a pena conferir. Mais uma oferta aqui, queridos amigos do PB, devido ao sucesso que é o Clá-Clá, venho por meio desse oferecer o meu produto. Ele é um monitor para computador de 17 polegadas, marca AOC ou AOC, modelo 712SA, novinho em caixa, só usei apenas 3 meses. O valor dele é de barbada, R$400 pelo monitor de 17 polegadas. Tratar com MacGyver no e-mail. MacGyver. Mano_MacGyver @hotmail.com. Provavelmente foi o próprio MacGyver que construiu esse celular aí. Não, é um monitor. De 17 polegadas. Tu tem alguma? Ele pegou uma palmilha, e uma casca de laranja e fez um monitor. Tu tem aí, Almir, quer faturar hoje não? Hoje, infelizmente, não tem ninguém querendo faturar. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo, Pretinho Básico, 21 pras duas, tamo de volta e tamo de volta direto pra falar de esportes, né, doutor Alceu? É Tato Aberto e doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola! Nas costas. Qual é que é a boa, doutor Alceu? Doutor Maurício, é o doutor Potter que tá saindo do estádio lá onde o Brasil empatou em 0-0 com Portugal. Fala aí, Potter! Que joguinho bem ruim, né, rapaziada? Bom dia, boa noite, boa tarde pra vocês aí. Bom dia, aí. Boa noite, boa tarde, na zona, de, digamos, de tribuna, aqui onde o Dunga tá dando a sua entrevista coletiva. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma resposta aí, só um pouquinho. Cuidado pra não apanhar aí, os cartões amarelos da partida, já explica tudo, não tem muito o que se falar. Uma respostinha dele falando sobre o Robinho, porque o Robinho foi poupado por causa de dores musculares, mas o que interessa é que o Brasil conseguiu o que queria, ficou em primeiro no grupo, né, todo mundo sabe disso, vai esperar o confronto agora para ver se a Espanha, Chile ou Suíça vai ficar em Joanesburgo, vai jogar no Ellis Park, que foi o local do primeiro jogo, e aí não vai precisar viajar para Cape Town agora, então continua, né, naquela faixa que tudo queria. Agora aqui não jogaram nada, obviamente, não jogaram nada, foram vaiados no final do jogo, no intervalo do jogo, Felipe Melo muito nervoso, né, dando um pau em todo mundo. Agora a gente espera ver o que vai acontecer com a seleção brasileira aqui. Tinham 72 mil pessoas no estádio e, não, desculpa, 62 mil pessoas no estádio. Cara, e o estádio vazio, aliás, uma cidade maravilhosa essa Durban aqui. É uma cidade absolutamente diferente de Joanesburgo, que está fazendo 2, 3 graus agora, e aqui está fazendo 25 graus. É uma espécie de Floripa, assim, aqui do Oceano Índico. Mas o Brasil nunca, não volta mais aqui. Aliás, não volta mais para jogar aqui. O Brasil caminha agora a Ellis Park, depois Cidade do Cabo, Porto Elizabeth e a final no Soccer City lá em Joanesburgo. É isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre o jogo aí. A gente achou ruim também, já Potter. Já falaram, né, cara? Já acompanharam o jogo, né? Horrível. Se já foi ruim pra ti estando aí, imagina pra nós vendo. É pior ainda. É inacreditável. É muito ruim, né? E aí a gente olhava pro banco do Brasil, né? Aquilo que a gente pediu pro Dunga lá na convocação, né? Não há criação no banco, né? O cara que podia ser mais criativo é o Gilberto. Não tem. Né, que tá se encaminhando para um final de carreira. Não, e o Lúcio. Teve um momento do jogo, nosso meio campo era Gilberto Silva, Josué, Daniel Alves, que não é dali, e Júlio Batista. É uma aí maravilha. É difícil criar, é né? Difícil, aí né, é tipo nós tentando chegar, né? Obviamente, se todos nós fôssemos solteiros, né? Tentando chegar nas mulheres mais gostosas da festa, não vai funcionar, né? Porque não tem criação. Não é a nossa, né? Criação. Não é a nossa, não, né? Não é a dele. Eu vou colocar uma voz que não foi pro Pretinho Básico ainda. Um dos maiores mestres de Santa Catarina, um dos maiores comentaristas do sul do Brasil, Roberto Alves, que tá agora no Pretinho Básico, Roberto Alves, tá? É difícil dele te ouvir lá, quer dizer, de tu escutar eles, tá? Então dá tua avaliação de uma forma bem humorada desse jogo que tu acabou de ver Brasil e Portugal. Rapaz, aqui, essa turma do Pretinho Básico já tentou me pegar uma vez, né? Eu já me escapei uma vez porque eu fui advertido, senão eu tinha embarcado. Mas olha aqui, ó. Se o grafite tivesse resolvido esse jogo, como diz o Davi Coimbra, alguém diria, né? O Brasil joga por linhas tortas e grafite resolve o jogo. Porque catamar, né? Grafite na seleção é dose para mamute com três dentes, dois em cima e um embaixo. Por favor. Mas o time não tem um craque, o time do Brasil não tem aquele cara que possa fazer a diferença. Como Cristiano Ronaldo, que olha mais pro telão do estádio do que pra bola, porque é um exibido de primeira, né? É uma máscara, que Deus me livre. Mas joga, né? Incomoda que é uma desgraça e o Lúcio passou muito mal com ele. De qualquer maneira, o Brasil, acho que na minha avaliação, sabe, pode, fez a pior das três partidas. Sem inspiração nenhuma, sem articulação, sem criatividade, errando passe, saída de bola, nenhuma jogada nas laterais. Aí vão dizer, classificou, cara. Primeiro lugar, é o que o Dunga tá falando agora. Então tá bom, classificou. Primeiro lugar, vai jogar naquele frio do Ellis Park lá em Joanesburgo, que é muito ruim aquele estádio, o pior. Em competição, hoje jogamos num belíssimo estádio, né? Mas tudo bem, Brasil em primeiro lugar, tá tudo bom, tá bom, tá, o resto não interessa. Muito bem. Roberto Alves. Então tá, gurizada, um beijo pra você, sorte pra gente, o Brasil volta a jogar na segunda-feira. Exatamente, Potter e Roberto Alves direto lá de Durban, na África do Sul, na cobertura aqui do Pretinho Básico na Copa do Mundo. O Brasil joga segunda-feira. Segunda-feira com transmissão. 13h30 da tarde, não sabemos ainda, né? Com transmissão do Pretinho, pô. Sim, com transmissão do Pretinho, mas não sabemos contra quem, né? É, ainda não sabemos. Pode ser Espanha, hoje pode ser Chile, pode ser Suíça e até mesmo Honduras. Até pode ser Honduras, é. Exatamente, porque o Brasil, pode, como ficou em primeiro, vai pegar o segundo. Hoje às 6 a gente dá em primeira mão quem o Brasil vai pegar. 6h30, vamos criar uma expectativa. Doutor Alceu, doutor Alceu. Se ao bem entendi, então, pelo fato de nós estarmos agora em segundo lugar de grupo com Portugal, ele tem que voltar na segunda, então, para estar aqui. Pode seguir a tua vida, Manuel. Precisa vir mais. Ir atrás de Portugal agora. Mas não, você não sabe que segunda deveremos estar aqui e eu como Portugal em segundo. A gente gosta de ti, Manuel. Pode vir. Ah, eu venho então. Tá bom. Só pra mística do futebol, esse time tá sendo comparado com o time de 90. E parecido com o time de 94, que era aqueles leão que o Dunga, inclusive, foi campeão. Não, mas o time de 94 é 10 vezes melhor que o de 94. Se tivesse o Romário nesse time aí, cara, é parecido. E se tivesse o Romário nesse time daqui, ou alguém parecido com o Romário, ia ser muito parecido com o 94. É parecido. E aí, na mística, em 94, vocês se lembram, né? O Brasil ganhou as duas primeiras partidas e empatou em 1-1 com a Suécia na primeira rodada. É verdade, na primeira fase. Mais um empate na primeira fase. Sim, porque aquela Copa foi aos trancos e barranco. É. Mas naquela Copa, tu largava a bola pro Bebeto, pro Romário e era gol. Não, mas assim, cara, tem muita semelhança com a seleção de 94. Não, mas não tem o Romário, não tem ataque nessa Copa. Só não tem um craque como tinha, mas né? Mas é o que então, mas assim, de 90. Até esse lance do Dunga ser o líder dentro do campo em 94 e agora fora do campo em 2010, entendeu? E tem essa mística, todo mundo gosta de acreditar. Tomara, que o Brasil foi campeão, tem mais ou menos um caminho parecido. Eu quero o Hexa, né, KG? Hexa! Vai daí, KG! Todo cara que tem mania de fazer aspas com os dedinhos quando faz uma ironia, o Marcos é um chato. O Marcos faz aspas. Não, o Marcos é um chato, cara. Eu não faço aspas. Eu não acho que tu seja um chato, mas tu faz aspas. Eu não faço aspas. Tu faz. Eu faço aspas em momentos que não precisa de aspas. Assim, favor não jogar lixo. Acaba de fazer as aspas. Não existe um restaurante com boa comida com garçons vestidos de coletinho vermelho. Ah, e também não existe um restaurante bom com comida caseira. Se é comida caseira, eu como em casa, pô. Eu vou no restaurante, vou pagar. Comida mineira caseira é muito bom, restaurante. Mineira, culinária mineira é uma coisa. Agora, comida caseira. Sabe o que é comida caseira? É arroz, é todo junto. Unidos venceremos. Bife. Um feijão sem gosto. Batata frita e uma salada de alface. Batata frita bem murcha, assim. É comida caseira, o cara fez em casa. Mas a maior contradição é essa, né? Se o cara sai pra comer, ele não quer comida caseira, claro, né, que não, cara? Tô saindo. Não, com comida caseira. Mas é que tem muita gente que trabalha de segunda a sexta fora de casa e fica querendo uma comida caseira, que a mãe mora longe, que a esposa não faz comida. Coisa de pobre. Eu quero um quilo caseiro. Eu quero mandioca. Tem um profundo preconceito com quem usa a expressão agregar valor. Quem tuca, gente? Não, mas esse texto tá agregando valor aí, cara. Toda mulher que anda permanentemente com uma garrafinha de água e fica mamando de segundo em segundo é uma chata. Adoro. Concordo. Um dos maiores indícios de babaquice é usar o paletó nos ombros sem os braços nas mangas. É olha, até agora eu tô concordando 100%. É verdade, cara. É verdade. Quer ver como achar um babaca numa balada, numa festa? É só olhar de cima e ver quem tá usando chapéu. Não, não posso concordar com chapéu de cowboy? Cara, que usa chapéu, esse chapéu de baladinha, cara. Só babaca usa esse chapéuzinho de baladinha. Qual é chapéu? Chapéuzinho, chapéu. Ah, o chapéuzinho daquele cara do BBB. É, tipo o chapéuzinho pequenininho aquele. Ah, tá. Agora eu faltei, essa aula eu faltei. É que assim, cara, o chapéuzinho que o Pierre tá falando é aquele chapéu. Marcos Mion. Isso. Ah, tá. Bom, cara, eu uso chapéu Panamá, né, cara? Panamá, não é chapéuzinho de... Panamá. Você conhece algum natureba radical que tenha conversa agradável? Sujeito que adora uma granola, só come coisas orgânicas, faz cara de nojo a simples menção da palavra carne. Fica falando o tempo todo em vida saudável. É seu ideal como companhia numa madrugada? Não. De jeito nenhum. São lentos normalmente, né? Detesto certos vícios de linguagem, do tipo chegar junto, superar limites. Essas bobagens que lembram um papo de concorrente a Big Brother, tá ligado? Se algum dia eu matar alguém, existe imensa possibilidade de ser um flanelinha. Ah, concordo totalmente. Não suporto especialista em motivação de pessoal que obriga as pessoas a ficar segurando na mão do vizinho, com os olhos fechados, tentando receber energia positiva. Ah, isso é bom, velho. E pra terminar, existe qualquer esperança de encontrar vida inteligente numa criatura que se despede mandando um beijo no coração? Beijo no coração, KG. Um beijo no coração. Antes do Almir, tem que falar. Não, eu ia brincar com o Potter hoje, eu esqueci, caramba, que ontem, nesses intervalos que o Potter faz da Copa, entre os breaks comerciais, às vezes, entre os comentários dele, ele encerrou um mandando um beijo. Beijo. E eu fiquei ouvindo aqui, pensando, como assim? Beijo no coração. Acabou de falar sobre a Copa na África. Beijo, um beijo. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Beijo. Tá bom. E agora acabou de falar isso aí. Galera, o Almir que tá inovando mais uma vez. Ah, é? Estamos trazendo para você, nosso querido cliente, que já tem o cartão Fidelidade Almir que tem. Fidelity. Um programa de cerimônia de casamento. Oh, Almir, agora estamos organizando o cerimonial para o seu casamento ficar mais divertido. É isso mesmo, galera. É só fazer o seguinte, noivo, você noivo, meu querido, tá vendo, tá todo nervoso, não? Tá, toma um drink antes. Hoje pode tudo, meu querido, tomar aquele copinho aqui, que não tem problema, ficar tranquilo com esse copo de absinto pra te deixar muito mais confiante. Nossa senhora. Que beleza, tem uma dica das boas para você que é noivo. Não comente nada com a noiva. Quando for falar o tradicional sim, pega e fala bem alto. Não quero, não quero. Fui obrigado a casar com essa mulher. Depois da brincadeira, tu fala sim, obviamente. Não vão achar nada estranho no cerimonial. O padre vai ficar nervoso? Não, imagina. Fica tranquilo que o padre Hermínio, de 72 anos, não é nada conservador e vai curtir essa brincadeira. Meus queridos noivos, quando forem agradecer os convidados pela presença lá do palco, conte uma piadinha de sogra, de casamento ou aquelas de vida conjugal fracassada. Pode crer? Algo divertido. Pode crer. Algo bem divertido de no máximo 40 minutos. Senão fica um pouco demorado, né? O pessoal quer curtir, quer comer alguma coisa, aquela coisa. Mas aí faço uma listinha de presentes baratos e simples. Agradeçam pelo jogo de toalha de banho, conjunto de cueca, mas não deixem de citar quem deu esses presentes. Pode crer? Se deu cueca, tem que ser citado. Fiquem tranquilos que as pessoas vão se sentir agradecidas. O povo adora. Pode liberar todo tipo de bebida que o povo não passa da cota, não. Casamento, o pessoal sabe se cuidar para não beber demais. É a dica do nosso especialista em cerimonial casamento, Jackson Ricardo Choró Éder. O Choró! Choró Éder! De Joinville, Santa Catarina. Mas muito bom, Mir. Muito bom. Tá ganhando dinheiro, não, Mir? Pô, tô ganhando muito dinheiro. Mas tu tá economizando, eu não, né, vou negar. Eu não vou negar. Tá economizando, né, Mir? Não, eu já pego e gasto tudo. Não, porque Almir, você sabe, dinheiro é pra gastar, né, Almir? Dinheiro é para gastar. E, inclusive, eu digo o seguinte, pago tudo em várias vezes. Porque quem vai dizer que aquele cara lá da frente sou eu mesmo, não é mesmo? Daqui a 12 meses, de repente, nem sou eu, é outra pessoa. Muda tudo, eu quero agora, valeu agora. Ai, cara, o Luiz Sup Júnior de Cachoeirinha. Sup? Manda a contribuição dele pro blog. Bah, pro blog, não vou ler. É pro blog? Ah, mas lê aí, cara. Tá, então vai. Diz que tu é um blog. Vantagens de ser pobre. Opa! Você é livre de vícios como drogas, cigarros e álcool. Você não tem dinheiro pra pagar por eles. É lamentável, né, Polão? É, guri. As pessoas podem te achar culto por sua rara coleção de discos de vinil. Olha aí, ó. Viu? Você já nem se preocupa mais com a possibilidade da Lady Murphy acontecer. Você sabe que ela vai. Ela vai acontecer. O mendigo lhe dá esmola ao te ver na rua. Você não é incomodado pelos operadores de telemarketing, já que faz tempo que você não paga a conta do telefone. Beleza. Você não gasta dinheiro com gasolina e preserva o meio ambiente porque não tem automóvel. Você poderia se tornar monge com facilidade, visto que pode carregar todos os seus objetos com você. Boa. Você pode sair tá de casa. Pra fugir, né? É, você pode sair de casa e deixar a porta aberta sem medo de furto. Afinal de contas, você não tem nada mesmo. Você não gasta dinheiro com mulher. Você não tem dinheiro. Já é milagre ter mulher. Você pratica exercícios físicos todo dia, correndo atrás do ônibus. É o Luiz Sup Júnior de Cachoeirinha que mandou pra nós. Valeu, Sup. Tá, de Cachoeirinha, hein? Esse cara, hoje tá fazendo um ano da morte do Michael Jackson. Hoje, exatamente. Exatamente, em 25 de junho do ano passado. Cara, a gente moleu. Tava aqui, lembra? É, exatamente. E a gente tava no pretinho das 6. Aí alguém mandou um torpedo, morreu alguma coisa. Morreu o Michael Jackson. Morreu Michael. Ligou no 40 e aí foi acompanhando a CNN. É, exatamente. Você tem alguma coisa pra falar sobre o Michael Jackson? Cala a boca, Michael Jackson. Não, pode cantar. Ah, eu tenho uma coisa, cara. O Michael Jackson enriqueceu $1 bilhão esse um ano morto. Depois de um ano morto, ele, enfim, a conta bancária da família dele. E a turnê parece que vai sair, viu? Não, a gente tem coisas pra dizer sobre Michael Jackson. Amanhã a Atlântida vai passar no Domingo da Atlântida. This is it. Que é no domingo, depois de amanhã, vai passar aqui na programação. 10 da manhã? O especial. No Atlântida Feelings? No Atlântida Feelings. É isso 10 mesmo. 10 da manhã o Atlântida Feelings. É isso mesmo. Feelings. Bom, agora tu me fez uma pergunta. Não, difícil. É às 10, porque às 11 é as mais pedidas. Feelings. Tá ouvindo, hein, Maurício? Eu ouço Atlântida, né, cara? Legal, cara. Mesmo. É mesmo? Claro. Cadê? Cinco para as duas, tá na hora do cabelo no espaguete aqui no Pretinho. E hoje a vítima do nosso querido Duda Garbi tem a ver com futebol. É o cara, Manuel, que tava vestido de Uruguai na partida. É um dos parceiros dele. É o juiz. É o nosso amigo Leandro Voalha, que recebeu lá o trote do Duda Garbi. Pretinho Básico tá de volta às 6 da tarde. Depois do cabelo no espaguete, tem o barracão em toda a Rede Atlântida. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o árbitro gaúcho, Leandro Voaden. Oi. Alô, é Voaden? Oi. Tudo bem? Aqui é Aldo de Teutônia, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Assim, a gente é dono de uma empresa de construção aqui em Teutônia, chamada Casa Nova. E a gente vai fazer aniversário da empresa com um jogo de futebol, assim. E a gente queria que tu apitasse esse jogo pra nós. Aí, que dia seria? Bom, a gente não sabe ainda o dia, porque a gente quer saber primeiro contigo quando tu pode, né? Tu é árbitro, conhecido, famoso. Sim. Ah, o mais tranquilo vai ser agora depois na época da Copa do Mundo, vai ser mais tranquilo, né? Então, quanto custa, assim, pra gente fazer, pra gente trazer o Fuaden, assim, fazer um cartaz grande aqui na comunidade, desse que o árbitro Fuaden vem apitar? Não custa muito, não. Mas tem, assim, algum valor, algo assim? Ah, não, sim, alguma coisa sim, né? Porque esse é o meu ganha-pão, né? Eu preciso receber também por aquilo que eu trabalho. Evidentemente que tu, quando vende alguma coisa, tu também cobra, né? Esse produto tem um preço, tem um custo. Evidentemente que o meu serviço também tem, mas nada de anormal, não. Exatamente, então, ótimo. Fallen, outra coisa, assim, eu sou dono da empresa, tá? Eu queria que o meu time ganhasse esse jogo. Ah, que ele ganhasse o jogo? Exatamente. Olha, se ele jogar bem, e o goleiro, se o centroavante fizer bastante gol, e a tua defesa, o teu goleiro não deixar tomar nenhum, evidentemente que tu vai ganhar o jogo, mas eu acho que é mais fácil tu negociar com o time adversário que negociar comigo, porque comigo tu não vai obter isso. Mas a gente só queria, assim, que tu desse, assim, uma ajudinha, sabe? Não tem nenhuma ajudinha e nenhuma prejudicada. De repente, um pênalti no começo, que é pra não dar muito na cara. Ah, nem aqui, nem em outro lugar, meu filho, fica tranquilo. Porque você sabe que Herá é muito bom. O Márcio Rezende não marcou um pênalti no Tinga. É verdade. Jogo amistoso, aniversário da Casa Nova. Não, mas não tem, não. Faz assim, marca aí a data do jogo, vê aí, mas na época da Copa é mais tranquilo. Mas aí, esse negócio aí tu vai ter que conversar com o time adversário. Comigo não tem conversa. Eu vou chegar e fazer assim, ó. Seguinte, o Voaden vai apitar pros dois lados, mas o meu time tem que ganhar. Seu time tem que jogar melhor, então, só isso. Então, Voaden, aqui, bem baixinho, só pra mim e pra ti. A gente paga um pouco mais, Voaden. Não, não tem nem um pouco mais, nem um pouco menos. Esse assunto já tá se estendendo demais, tu quer saber. Voaden, então, deixa eu te falar uma coisa. Essa proposta, ela faz parte de um programa de rádio chamado Pretinho Básico. Tu tá participando. É a dança dos famosos, cabelo no espaguete, Voaden. Eu imaginava que isso podia ser uma pegadinha, mas tudo bem, tranquilo. Quem não deve, não teme, não tem esse problema. Não. Meus parabéns pela tua idoneidade, viu? A gente gosta muito das tuas arbitragens. Obrigadão, Voaden, pela tua paciência e pela tua educação, viu? É isso, grande abraço. Um grande abraço, até mais. Valeu.